Compreendo o seu drama, como disse, quando reunimos num dia de atendimento e também há dias que tivemos a conversar informalmente na rua, a questão é pertinente e eu percebo os seus constrangimentos e a sua aflição como mãe. A criança está no ensino especial, no agrupamento de escolas. É lá onde, formalmente, pela interpretação que eu faço, é lá que tem que estar. Relativamente à questão do Snoozeland na Instituição Particular de Solidariedade Social, Arcial, eu posso voltar a falar, e faço com todo o gosto e com sentido de responsabilidade, junto dos responsáveis. Mas eu, como lhe tenho dito, a criança tem que estar na escola pública. A escola pública é por definição inclusiva, tem que acolher todos e criar condições para que todos estejam na escola.